Quando a saudade derruba, não tem quem levanta. É touro pesado rodando, difícil para na anca. E pra acabar de rasgar esse peito, canta com a gente, Bruno e Barreto. O pior de tudo não foi te ver partir. O pior será se não voltar. Tive três tipos de medo ao se despedir. Me deu um arrepio só de pensar. E amanhã se eu não te ver, desespero vai bater. Ai, ai, vou se vai. Vou chorar e vou sofrer, meu coração vai doer. Ai, ai, ai, ai. Ai, nega, tô aqui tentando achar uma maneira você voltar pra mim. Ai, deixa eu te fazer feliz a minha vida inteira, pra nunca mais sair. Achar uma maneira você voltar pra mim. Ai, deixa eu te fazer feliz a minha vida inteira, pra nunca mais sair. Ai, nega, oh.